leves, eles ficam putos, cara. Ué, me processaram por causa de uma crítica genérica. Eu falei que eles não eram. Não tinham preparo institucional para ver os efeitos dessa operação na economia e na política. Me processaram. Depois disso, cara. Cheguei lá, um babaca de um cara lá. E daí, quando. A audiência de conciliação para fazer perda de tempo, gasta dinheiro. Daí, quando chega lá, a conciliadora falou: você tem alguma proposta? Meu advogado falou: não, não temos nenhuma. Eu falei: não, eu tenho uma proposta para fazer assim. Proposta de conciliação. Ele falou: qual? Eu fazer uma entrevista com ele e publicar na íntegra. Ele na mesma hora: não, não, não. Eita vida, viu? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu pegar o livro para mostrar, né? Essa aqui foi sua tese lá em... É uma síntese do meu pós-doc. A tese mesmo é muito longa. Né? Tá. É uma síntese que trata sobre esse... Mas esse pós-doc você fez em Portugal? Foi. Não trata ainda do caso brasileiro, da Dilma, etc., no campo dos impeachments, que não tinha rolado. Né? É, mas foi desde do cara lá, do André... Mas trata dos casos judiciais. Fala um pouco de Lava Jato, fala um pouco de... Lava Jato eu acrescentei depois. Fala um pouco de Mensalão, quer dizer, mas assim, nesse sentido de mostrar a jurisdição no Brasil como um agente, muitas vezes, de exceção e não fonte do direito. Tá. É uma ideia de fascismo judicial mesmo, tá rolando aqui. Quando eu estou apresentando os entrevistados, está meio estranho, porque eu viro o rosto e não pega, a câmera não pega. Você olhando para a câmera, né? Eu tenho que... Tá bom o plano. Hã? Tá bom o plano. Bom, desde o fim das ditaduras aqui na América Latina que criou-se um sistema novo de derrubar governos. Foi aplicado por Carlos André Pérez na Venezuela, no próprio Fernando Collor no Brasil, que é o seguinte: quando não se tem mais uma maioria parlamentar, você cria uma campanha sistemática de mídia com denúncias e tudo, e o judiciário acaba entrando, endossando a queda aí de presidentes, seja pela via parlamentar ou pela via judicial em muitos países. O Pedro Estevam Serrano é um dos principais juristas brasileiros e tem uma tese de pós-doutor sobre essa questão. Ele acaba de lançar um livro, que é um resumo da tese, que é Autoritarismo e Golpes na América Latina. Breve ensaio sobre jurisdição e exceção. Pedro, queria que você sintetizasse inicialmente aí o que você demonstra aqui na sua tese e no seu livro. Eu defendo primeiro uma ideia geral de que, vamos dizer assim, a figura do ser não humano, do ser vivente, sem proteção do Estado, quer dizer, posto como uma figura do inimigo, né? Quer dizer, aquele que é desprovido de qualquer condição de proteção da comunidade que ele vive, sempre existiu de alguma forma na comunidade humana, figuras antigas, Agamben fala do homo sacer. Existe no direito romano a figura do hostis, do inimigo, quer dizer, você sempre teve isso de alguma forma presente nas comunidades humanas. É. A ideia cristã de pessoa, ou seja, somos todos uma mesmo, filhos do mesmo pai, portanto a ideia de humanidade, como dotado todos os seres integrantes da humanidade de uma certa igualdade básica entre si, é uma ideia que veio do cristianismo e que foi secularizada pelas revoluções francesa e americana. Na realidade, um pouco antes, mas esse eu acho que é o grande marco histórico, na minha opinião, que secularizam essa noção, né? Traduzindo isso em um conjunto de direitos que a gente chama de direitos humanos, um conjunto de direitos mínimos devido pelo simples fato de ele pertencer à humanidade. Essa ideia de direitos humanos e fundamentais que as revoluções francesa e americana trouxeram, ela é muito difícil de ser combatida na sua essência, vamos dizer, nos limites de uma civilização judaico-cristã como a nossa. Então, não é que, mas também, por outro lado, não é que a partir dessas revoluções deixa de haver a soberania absoluta ou o autoritarismo ou essas formas de, vamos dizer, de trato com os seres humanos como servos e não como pessoas. Isso muda de fundamento. O que a gente observa no fim do século XIX, começo do século XX, é a ideia de exceção, que era inicialmente o estado de exceção era um dispositivo da Constituição de Weimar, da Constituição Alemã de 1919, que acaba se transformando num paradigma, vamos dizer assim, ou seja, num conceito geral, num exemplo geral do que foi, vamos dizer, o Estado autoritário durante o século XX e depois, hoje em dia, as medidas de exceção, que é o que eu vou tratar nesse livro. O que se observa é que durante o século XX ocorre a figura dos governos de exceção, ou seja, a ideia de exceção é uma ideia relativamente simples. como se a pessoa falasse, olha, os direitos são uma boa forma de governar a sociedade em tempos de paz. Mas quando a sociedade é ameaçada por um inimigo, a sociedade e o Estado é ameaçada por um inimigo ou por algum cataclisma emergencial, natural, é necessário que você suspenda o direito para fazer sobreviver a sociedade e o Estado. Quando você fala ameaçada por um inimigo, pode ser inimigos reais, uma guerra e tudo, ou pode ser inimigos fabricados pela mídia. Originalmente, a ideia de Estado de exceção, de Estado de sítio, são ideias de conflito entre Estados. Né? O que um grande autor, que é Carl Schmitt, autoritário, mas um grande autor, faz, é trazer essa lógica da guerra para a lógica interna. Eu passo a tratar pessoas do próprio povo como inimigos da sociedade e do Estado. E como inimigos, não devem ter direitos como o resto da humanidade. Não é um cidadão comum, ele não responde às expectativas mínimas que a comunidade tem sobre ele. Schmitt chega a falar no livro dele uma coisa interessante, que no fundo o soberano não é aquele que aplica a norma. Soberano de verdade é aquele que tem condição de afastar a norma, de estabelecer exceção. Em que circunstâncias históricas que ele desenvolve essa teoria dele? Ele desenvolve, vem desde o começo do século. Né? Ele era um pensador católico conservador e que depois adere ao nazismo. E acaba constituindo toda uma lógica do Estado autoritário fundado nessa ideia de exceção, né? Que apela para noções de direito. Ele não descarta a legitimidade essencial, por exemplo, dos direitos. Ele só fala que esses direitos não servem para um mês de conflito. Hitler, quando instaura a ditadura hitlerista, ele é eleito pelo povo. 3, 4 meses depois, instaura a ditadura, quando você lembra quando toca fogo no Reichstag, né? Ele instaura exatamente um estado de exceção provisório, encerra ou revoga a condição de Weimar. A condição de Weimar, teoricamente, continua vigindo. Ela só está suspensa. Os direitos fundamentais dela estão suspensos. E quem são os seguidores do Carl Schmitt? Então, eu acho que tem... Eu acho que ele é mais do que ter seguidores. Eu acho que ele cria um certo tipo de paradigma com esse estado de exceção, que acaba servindo a todos os governos de exceção do século XX, e essa é a característica do século XX. Ele tem governos de exceção, ou seja, ditaduras mesmo, seja na Alemanha, na Itália, na época da Segunda Guerra, seja depois nas ditaduras latino-americanas, militares, todos com a mesma característica. Ao contrário da soberania absoluta do Estado moderno, em que havia a ideia do soberano ser absoluto por um direito dado por Deus, portanto, com uma ideia de eternidade, aí é uma soberania absoluta que se instaura com a ideia de provisoriedade. Mas nós vimos aqui para resolver esse problema que o inimigo está criando, vamos combatê-lo, logo depois volta a democracia e os direitos. Quer dizer, ele não precisa estar diretamente ligado à figura de um ditador. Não, pode ser um segmento, às vezes. É um estado espírita. É uma situação estratégica, como fala Foucault. Quer dizer, mas isso ocorre muito marcadamente no século XX, governos de exceção. A ditadura brasileira foi isso, o discurso do Castelo era ficar 4, 5 anos e chamar eleições. Né? Quer dizer, sempre com o discurso da provisoriedade e da emergência para combater inimigos. Né? Isso muda no século XXI. Com a queda do muro, a universalização do discurso democrático, deixam de haver governos de exceção, ou seja, assumidamente ditaduras, e passam a haver medidas de exceção no interior das democracias. O caso do Patriot Act nos Estados Unidos, que autoriza a tortura. O caso das leis antiterrorismo na Europa. Quer dizer. E aqui no caso da América Latina, o que eu observei é que esses atos marcadamente têm ou iniciativa judicial ou apoio do sistema judicial. Né? E isso ocorre de duas formas na América Latina, que é bem diferente da Europa, eu creio. Primeiro, você tem um estado de exceção permanente que governa os territórios ocupados pela pobreza. Com uma força de ocupação, por exemplo, no Brasil, que é a polícia militar. A polícia militar não é uma força policial, está lá para dar segurança para a comunidade. Ela está para ocupar aquele território e manter aquela comunidade sob controle. Né? Isso funciona dentro de um aparato de sistema judicial. Né? Quer dizer, a PM mata e é protegido pelo sistema policial. Que não apura, que já descarta ação. Público, o Ministério Público não cumpre o seu papel aí de perseguir o criminoso que mata fardado. Bom, a gente tem protege o criminoso fardado. Tem 150 episódios online lá que... Não, tem vários, inclusive estatisticamente, tudo isso que eu demonstro. Por outro lado, então esse sistema judicial, policial, militar, tem uma função de ser uma força de ocupação nesses territórios. A pessoa é morta normalmente, a polícia mata mais no Brasil que a Guerra do Golfo, 10 anos, ela mata mais num ano do que a Guerra do Golfo. Quer dizer, o PP está dentro dessa lógica. Está dentro dessa total. Né? Quando o sujeito é preso, é preso sem direito de defesa, 40% da nossa população carcerária, que é a quarta maior do mundo, é presa por prisão preventiva, uma banalização da prisão preventiva. Né? E, ou seja, esse tipo de mecanismo, eu diria no sentido paradigmático, como fascista, não no sentido histórico da palavra fascista, mas como paradigma, né? Esse mecanismo fascista de gestão da vida dessa maioria da população. Sob qual argumento? Combater o bandido. O bandido não é o cidadão que erra. O cidadão comete um delito e, portanto, erra. Não, ele é visto como inimigo da sociedade, do Estado, que traz insegurança, medo. Né? Ou seja, então essa é a lógica rotineira. Só que o que começou a acontecer? Mesmo nos territórios simbólicos e físicos, que seriam geridos por um Estado que se pretende democrático de direito, uma parcela dos cidadãos integrados no jogo político, na gestão desse Estado, passam a ser tratados também com medidas de exceção. Pela direita, no caso de Honduras, El Salvador, de governos de esquerda assumiram, ou de sociais-democratas, trabalhistas, assumiram o poder com medidas dessa natureza, e daí se cria o que você falou, medidas judiciais, normalmente, ou medidas parlamentares apoiadas por medidas judiciais, e aí traz as características do que eu acho que é a medida de exceção do século XXI. A ideia de fraude no direito é que melhor exemplifica. Você comete uma fraude quando você comete uma ilegalidade com aparência de legalidade. Né? Então, você cerca de institucionalidade um ato cujo conteúdo é agressivo aos direitos fundamentais, à Constituição, à democracia, mas com uma casca de legalidade e de democracia. Guantánamo, por exemplo. Guantánamo, ao contrário do que se pensa, não é uma anomia, como falando, uma ausência, Agamben, uma ausência de norma. Ela é uma hipernomia. É extremamente regulamentado. Tá. A pessoa, por exemplo, tem lá a regulamentação de quantos minutos ela pode ser afogada, etc. Está tendo afogamento da pessoa. Então, mas esse regramento é o fundamento para se falar que é legítimo. Quer dizer, não é uma atitude arbitrária do policial que está ali ou do militar que está ali. É uma atitude regrada. Então, o fato de ser regrada, de ter essa casca, né, traz o discurso de legitimação. Daí a tentativa de superdimensionar o terrorismo. Porque ele que é hoje o argumento... Mas não tenho dúvida. Você tem hoje dois problemas no mundo. O terrorismo é um problema, sem dúvida. Mas a luta anti-terrorismo é outra, que nem luta de droga também. A droga é um problema, sem dúvida alguma. Mas a luta anti-drogas é um problema da guerra, é tão grande quanto. Então, Jorge, mas o que legitima hoje em dia esse Estado? Legitima, não digo que legitima, é que o nome é forte. No primeiro mundo, sim, o discurso é muito anti-terrorista, anti-estrangeiro, etc. Mas algumas tentativas aqui de criar o fantasma do terrorismo teria por trás essa aí eu acho que é uma mera importação mesmo. Né? Porque o que aqui a gente tem tido na América Latina. São, eu acho que esse estado de exceção permanente com relação à pobreza, de um lado, e do outro lado a persecução a agentes políticos, que destoam, e veja que a própria esquerda faz isso também, na Venezuela, opositores políticos são perseguidos pela via judicial. Tá. Então o uso do judiciário acaba sendo a capa protetora de dar uma aparência democrática e de direito a uma atitude que no fundo é de exceção. Tá. Que uma atitude que no seu conteúdo, uma conduta estatal que no seu conteúdo não observa valores mínimos do regime democrático. O que, que leva o judiciário a esse tipo de posição? São várias questões, eu acho que a situação é complexa, né? Se você for analisar a situação intrínseca, mas não é só o judiciário como instituição, eu não quis tratar assim. Eu acho que é uma situação estratégica, vamos falar. Tá. Você tem uma relação entre mídia, judiciário e uma parte da sociedade, que parece povo, mas não é. Ana Arendt, quando escreve Origens do Totalitarismo, ela cria um conceito interessante, que é o conceito de ralé. Ralé não é no sentido comum que ela usa, de baixa extração social, econômica. É uma fraude do que é o povo. Aparece povo, mas não é. Tem gente rica, gente classe média, gente pobre. Só que o povo numa democracia se reúne em torno de certos valores. Uma visão de sociedade, enxerga a sociedade como uma entidade conflitiva, pessoas que convulsam. Vamos dizer, grupos que conflitam entre si e que quer alcançar a solução desse conflito por meios pacíficos e democráticos. Então a política e o direito são os dois motes que unem isso que nós chamamos que é o povo, os valores fundamentais. Já essa ralé não, ela é unida por uma ideia de que a sociedade tem que ser pacífica no sentido, como falam os jovens, é aquela música de paz sem voz, quer dizer, ou seja, uma paz dada pela pureza e pela unidade da sociedade, unidade em torno como se fosse um todo unitário, que não tivesse divisões internas. Né? Portanto, uma sociedade que se une em torno da ordem. Tá. O judiciário, ele é buscado por essa ralé, que é a ordem, não como fonte de justiça ou fonte de aplicação do direito, mas como combatente do crime e estabelecedor da autoridade da ordem. Ele substitui um pouco essa imagem do... acho que no imaginário, essa imagem do militar. Tá. Ele é visto como um apolítico, um técnico, que foi selecionado por mecanismos isonômicos, que está acima do bem e do mal, que combate o crime e pode estabelecer a ordem. Tem essa legitimidade. E que é não político, porque veja, esse fascismo, quando Arendt descreve sobre a origem do totalitarismo, ela mostra, quer dizer, há uma ideia de combate à política como forma de solução dos problemas públicos, né? Em especial da política democrática. Mas se você, a gente for ver o século XXI, o próprio Brasil aqui, você tem muitos setores que... Então, só para te dizer, então que você tem um sistema de justiça, que eu falo, você tem a instituição judiciária, a instituição MP, a sua polícia, mas tem também que acaba a mídia que cria essa ralé e essa base social que dá força para isso, que dá sustentação pública para isso. No fundo, digamos, aquele, os entrechoques de ideias, é um sistema o judiciário fica desequilibrado por conta dessa pressão externa. Claro, por exemplo, às vezes não se deve confundir isso com as pessoas são ali pressionadas. Você não pode exigir que o juiz seja um herói, que ele enfrente. Então, o sujeito se vê coagido e insensado quando ele atende as demandas dessa ralé. A gente vê o massacre que foi submetido aí o ministro Luiz Roberto Barroso quando ousou dar um voto que descontentava. Contrário, claro. O Lewandowski, no caso do Mensalão, quando isso divergiu de 2,5%, você vê, ele concorda em 97,5% com o voto do Joaquim. Uma pequena divergência, no fundo, em termos de voto, se traduz numa pressão imensa contra ele. Juízes ou ministros que votaram, às vezes, a favor do réu, que votam a favor do réu, são destroçados na mídia. Quer dizer. Então, o discurso, a criação dessa relação, que Luhmann chamaria de corrupção sistêmica entre o judiciário e mídia, né, ela ocorre desde o começo. O jornalista deixa de cumprir sua função social de investigador, passa a depender de migalhas das autoridades públicas de investigação, do Ministério Público, da Polícia. A exigência para transferir a informação com exclusividade para ele, para dar o furo para ele, é que ele mantenha a lógica e o discurso acusador. Né? Isso talvez se liga a certa tendência humana natural, não sei, mas de qualquer forma se cria um ambiente social em que você tem um discurso acusatório sempre. A mídia ela tem um papel central nisso, mas ela é muito mais reativa do que proativa. Eu creio que sim. Então quando você pega, digamos, essa ultradireita que muitos veículos aí acabaram incorporando... Veja, é um sistema. É difícil num sistema você indicar quem é o agente. É isso. É um sistema que funciona assim, é um sistema que envolve parcela da sociedade, envolve mídia, envolve as instituições jurídicas. Esse check-up da gênese assim, fica mais complicado. Você pega esse discurso de ultradireita, por que que, veja, rádios aí, jornais entraram nisso? Porque estava vendendo. Então, digamos, eles têm muito mais um instinto comercial do que a visão ideológica. Né? Agora, quem que dá o start nisso? Isso aí que, digamos, você tem as redes sociais com esse conjunto, você tem o terrorismo, as torres gêmeas que deflagraram essa ideia do inimigo oculto, aí o Islã oculto, aí qualquer... Mas se abre um espaço para um discurso maluco que acaba incorporado por essa ralé aí, né? Essa gênese que é complicada. É uma evidente, nela, né? Vamos dizer, as franjas mais radicais desse discurso, que a gente pode chamar de punitivista ou de fascismo judicial, as franjas mais radicais têm uma profunda deficiência de racionalidade. Não aguentam 2 minutos de argumentação. Em geral, tratam um estado bruto de emoção das pessoas, né? E vai transformando o povo em ralé, muitas vezes se torna a maioria. Veja o que aconteceu na Alemanha, na Itália, na década de 30, né? Vieram do fascismo. Agora, quando está vendo as contraforças aí, nós temos hoje uma sociedade em que pede todo esse grau aí da ralé vindo para as ruas aí, uma sociedade que, com ONGs ligadas a empresas aí, defendendo relações homoafetivas, defendendo a inclusão de pessoas com deficiência. Você tem um lado moderno que avançou muito nos últimos anos. Claro, é o aprisionamento do próprio discurso. Por isso que é uma medida de exceção, não é um governo de exceção. Você pode ver Honduras, o judiciário decreta de forma absolutamente inconstitucional a prisão do presidente, com isso interrompe o mandato dele. Logo depois volta o processo democrático, outra pessoa eleita. Inclusive, a própria decisão de prender o presidente, depois que terminou seu mandato, obviamente, é reconhecida como inválida pelas próprias. Mas, ou seja, tem o aprisionamento do próprio discurso. Querer usar uma casca democrática com limites. Não é aquela soberania absolutamente bruta do governo de exceção. Por exemplo, a perseguição que se move ao Lula aqui é um desrespeito, não especificamente a ele, mas é uma humilhação para o país. E você não vê manifestações contrárias a setores específicos. Mas o status quo não se manifesta, ministro Supremo não se manifesta, porque eles estão amarrados por essa onda toda. Claro, é uma onda, né, de opinião e de formação. É o que ocorreu com o nazismo, o fascismo na Alemanha, só que eu uso isso obviamente como paradigma, não como a repetição da situação, mas tem uma formatação muito semelhante. Você tem uma onda de opinião, uma onda de movimentação social, uma onda midiática e tudo isso junto, né, que forma esse sistema, acaba se consolidando num sistema, numa situação estratégica, em que você tem instituições, mídia e parcela grande da sociedade envolvidos nessa dinâmica, vamos dizer, de fascismo jurisdicional ou de punitivismo. Né? E há uma disputa no mundo isso hoje. É. Isso é uma disputa. Conquistas de 200 anos, em termos de avanço civilizatório da humanidade, 300, 300 anos, estão sendo postas em questão. Isso é que é a realidade, né? A Itália, se chegou a analisar os desdobramentos aí da Operação Mãos Limpas? Sim, ela começa a paralisar e a sofrer um esgotamento e entrar em crise quando exatamente ocorre aquele fenômeno que um articulista, não me lembro o nome agora, aqui no Brasil chamou da coisa do alienista, né? Quer dizer, aquela ideia do Machado de Assis, né? Quer dizer, o médico psiquiatra que acaba no fim achando que todo mundo é doido, salvo ele. Então ocorreu um pouco isso, que é uma tendência a ocorrer com esses núcleos de poder. Digamos o seguinte, digamos que você desfacela o PT, que o PT deixa de ter relevância, o fato de você tirar de cena o inimigo comum aí, o que que provocaria nessas forças? Eu acho que aí você vai passar até os conflitos internos, né? Eu acho que essa essência do que a democracia americana, que hoje tem um caráter profundamente autoritário, passa para o mundo. Uma democracia sob controle. Uma democracia com limites. Liberdade de expressão desde que a ideia exprimida esteja dentro de certos limites de significação. Tá. Ou seja, é uma ideia de controle, né? Quer dizer, dos mecanismos democráticos. E esse controle se realiza por mecanismos de exceção, por medidas de exceção, por medidas... falando de uma forma não técnica, imperiais absolutistas no interior do Estado de Direito. É. Então, e aqui na América Latina, o interessante é que muitas vezes o agente da exceção é o judiciário. Ele é o agente que suspende o direito com um certo conforto epistêmico na teoria jurídica, que é o positivismo analítico, que dá para o juiz, inclusive, um papel de poder descumprir a lei. Mas, então, com esse conforto epistêmico, o conforto do apoio dessa ralé formada por essa ideia midiática, ele acaba tendo as condições de poder político objetivo para descumprir a Constituição a título de cumpri-la. Né? E acaba se instaurando como um agente de exceção. Maravilha. Beleza, pessoal.